lá na gaiola olhando para mim. Então fiz uma festa e um carinho, gostei tanto do bichinho que só penso em repetir. Eu tenho tanto amor, o cu-cu-cu, adoro sim senhor, o cu-cu-cu. Não há nada melhor do cu-cu-cu, como o teu cu-cuzinho não existe mais nenhum. Ai, eu tenho tanto amor, o cu-cu-cu, adoro sim senhor, o cu-cu-cu. Não há nada melhor do cu-cu-cu, como o teu cu-cuzinho não existe mais nenhum. Ai, convidou-me sem medo nenhum. Anda comigo a casa e ela disse: vou-te mostrar meu amor, ai o meu cu-cu-cu. Assim que entrei eu vi um passarinho lá na gaiola olhando para mim. Então fiz uma festa e um carinho, gostei tanto do bichinho que só penso em repetir. Eu tenho tanto amor, é cu-cu-cu, adoro sim senhor. concertina. É o filho meu. Pai do vira-vira. Quem vira sou eu. Quem toca concertina. É o filho meu. Pai do vira-vira. Quem vira sou eu. Quem toca concertina. É o filho meu. Vai do vira-vira. Quem vira sou eu. Quem toca concertina. É o filho meu. Portugal é mais do que terra.

corpo me incendeia e esses olhos cor de mar. Seu suor cheio de areia me convida pra ficar. Tudo em câmera lenta. Quando o vento te beijou, coração disparou. Deus foi generoso com você. Yeah, yeah. Eu tô doido pra te ver dançando, dançando. Nossa noite brilhou. Uma parou. Só pra te ver. O seu corpo me incendeia e esses olhos cor de mar. Seu suor cheio de areia me convida pra ficar. Tudo em câmera lenta. Quando o vento te beijou, coração disparou. Deus foi generoso com você. Yeah, yeah. Eu tô doido pra te ver dançando. Je suis d'un pays où le soleil a plusieurs vies. Parce que la beauté des femmes n'en finit pas d'effleurer mon âme. Parce qu'à la douleur du monde, j'avoue je ne sais plus quoi répondre. Parce que je tiens plus que tout à ce qu'il y a entre nous. Et parce que je voudrais que ça durera jamais, je chante les yeux fermés, je chante les deux mains jointes, comme on fait sa prière, comme une dernière étreinte. Je chante les yeux fermés, je chante le cœur ouvert, comme ébloui d'amour, debout dans la lumière. Je chante les yeux fermés. Parce qu'il y a des histoires qui ne se murmurent que dans le noir. Parce que le temps se défile presque aussi vite qu'un battement de cils. Parce qu'à la violence des hommes, je prie pour que Dieu nous pardonne. Parce que je donne tout de moi, jusqu'à mes erreurs, mes faux pas. Et parce que je voudrais exaucer tous vos souhaits. Je chante les yeux fermés, je chante les deux mains jointes, comme on fait sa prière, comme une dernière étreinte. Je chante les yeux fermés, je chante le cœur ouvert, d'amour. Debout dans la lumière, je chante les yeux fermés. Les yeux fermés. Je chante, je chante, les yeux fermés. Sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Tudo fica de boca aberta. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Para que tudo me acompanhe, bebo uma taça de champanhe. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Ando aí a mais de 100 para ver se encontro alguém que goste tanto da noite como eu. Para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo e mais ainda. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Lalarai, lalai, lalai, lalarai, lalai, lalai. Ninguém gosta mais da noite do que eu. La la la la la la la. Ninguém gosta mais da noite do que eu. La la la la la la la la la la la la la la. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo e mais ainda. Ninguém gosta mais da noite do que eu.

vida. Não

C'est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant. Sei se é verdade ou mentira, mas quero saber. Tens que confessar tudo aquilo que tens escondido, ou se tens outro caminho, se me queres ver sofrer. Oh, discoteca estava pulsando, cheia de som e de cor. Mas lá na pista, estrelas brilhando, era só tu, meu amor. Yeah.

gosto de ti, tu gostas de mim. I belong to you, you belong to me. Arde mais crescido e vou ficar bem louca, vou ficar tão cedo. Vamos olhar, nos entendemos. Quando o coração se enamora, gostas de mim. I belong to you, you belong to me. Arde mais crescido e vou ficar bem louca, vou ficar tão silly. Pela noite dentro, dá-me movimento, diz-me ao ouvido, mami, já te necessito. Dá-me um besito, dá-me um besito. Dans ta radio. Paixão.

supuesto. La vida de Armando es de verdad, por supuesto. Y lo que habla se convierte en realidad, por supuesto. No hay mentira, yo soy honesto, vivo directo y aquí no hay cuento. Mamita, te enamoras por el momento, pero yo no lo siento. Ahora dile, oye loca, ven pa' acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Já não te tenho para me guiares no meio Ao pé de mim, mais uma noite em que a minha vida não passa de uma ilusão, porque eu não consigo viver sem ti. namorar. A tua boca eu quero beijar. Vem-me namorar, vem-me namorar. A toda hora eu quero te amar. Meu amor, eu quero-te aqui. Me toca, me beija, quero-te sentir. És simplesmente a deusa do amor. Esta noite serei teu cobertor. Vem-me namorar, vem-me namorar. A tua boca eu quero beijar. Vem-me namorar, vem-me namorar. A toda hora quero te amar. Sinto o desejo de te ver chegar. Esse teu beijo faz-me delirar. É simplesmente a deusa do amor. Esta noite serei teu cobertor. Vem-me namorar, vem-me namorar. A tua boca eu quero beijar. Vem-me namorar, vem-me namorar. A toda hora eu quero te amar. Vem-me namorar, vem-me namorar. A tua boca eu quero beijar. Vem-me namorar, vem-me namorar. A toda hora eu quero te amar. Vem-me namorar, vem-me namorar. A tua boca eu quero beijar. Vem-me namorar, vem-me namorar. A toda hora eu quero te amar. Eu quero te amar. Tentar saber o que tanto escondias, porém nem pensava. pensava que seria enganada. Como quando a noite se esconde do dia, fiz tudo por ti e mesmo assim foste-me trocar por outro olhar. Eu não merecia naquele dia descobrir aquilo que nem quero lembrar. Fui traiçoada. Como tu alma, voy solo pero con todo. No te me campaña aunque te I woke up, I was choked up, I was leaving without a purpose. Always jumping over hurdles, doing circles in the dark with a broken glass. I can't explain the way it feels. I could trip on my own words. I made mistakes, that much is real. But I made it here, my love. Yeah, I made it here, my love. I wanna hold you, I just need to be wrapped around you. It's kinda funny when you think that you just got here. Now I know I can't live without you. I can't explain the way it feels. I can choke on my own words. Sometimes it seems like it ain't real. But you really hear my love. Yeah, you really hear my love. Et dans la nuit, je vois que tu souris. parfum me guide. Et j'aimerais t'entendre assez. Tu me dis que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, et mi amor. Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, et mi amor, por favor, et mi Arc-en-ciel. Se tu que estaba conmigo para vivir un sueño lindo. Já será ao meu lado. Não fique separado. Põe o dedo no ar. Põe o dedo. Quero te tocar. Que a noite pra mim tem magia. Vem te divertir, vem me seduzir. Bailando até nascer o dia. Oh, oh, oh, quero te aqui. Mis noticias son cintura cuando bailas. los dioses la quieren ver. Que no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, eso es que no se baila en hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, eso es que no se baila en hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete. Muy rica latina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no están bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, los que no se bailan hace tiempo. Es imposible atrasar las horas. Cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser su confidente. ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida. Estamos tú y yo a solas. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Esos que no se bailan. Solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien. Combinado con su lich y con los cafés, que bien se ve. Yeah. Cartas que são cartas de amor.

portanto, aquilo que era assim, o uso habitual antes, que era, portanto, a utilização da ponte numa estrada principal, numa estrada nacional. 90 Segundos de Ciência é uma produção conjunta da Antena 1, ITQB e FCSH da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio do Santander Universidades e da Novartis. Sempre na Antena 1, pouco antes das